A Isa, agora tá em cima. Aí, 2006, diretamente da chácara. Produção caseira. Quer saber? Eu tô nem aí. É? Então sente só, hein? Tô cansado de bi, crescer o olho e me julgar, me cobrando postura, falando como eu devo andar, que se dane, rapá. Não sou o crime nem o creme, e sim mais um louco, sempre esquiva dos PM, às vezes cabeludo, ou no outro dia careca, muitas vezes de coturno ou de skatista na festa que atrai conversa, porque faço meu freestyle, e tô pouco me lixando pra esses trouxas cheio de detalhe, e a geral já viu, e comigo sentiu, que freestyle que é bom só quando sai do vinil, pois festinha de modinha é embaçado colar, o underground verdadeiro pra mim é o que vai virar, colei com os parceiro, porque culto rap mineiro verdadeiro e original da terra do queijo. E se quer me tirar, vem preparado pra rimar, pois eu vou mostrar pros trouxas que é ser um gangsta. Pode crer.